Numa praia, algures no sul da Itália, Vito, o galã do bairro, faz o seu joguinho matinal e tropeça numa lâmpada de Aladino. Mas que coisa? Uma lâmpada de Aladino? Meu Deus. Esfrega imediatamente a lâmpada e, claro, o bom do gênio sai pelo buraquinho. Eu sou o gênio da lâmpada. Concedo-te 3 desejos. O que queres tu? Não capisco niente. Porque a miséria de gênio de... É melhor continuar em português porque nenhum de nós sabe falar italiano. Pois. Eu sou o gênio da lâmpada. Concedo-te 3 desejos. O que queres tu? Eu? Então que eu quero ser muito inteligente. É para já. Bem. Ai, que clareza de espírito. Isto é fabuloso. Consigo fazer cálculos matemáticos complicadíssimos. Domino todas as línguas. Até me parece que já sei falar italiano outra vez, capichinho. Parece-te só, pois, mas eu não tenho tempo para devaneios em estrangeiro. Vá, segundo desejo, o que é que tu queres? O que é que eu quero? Quero ser ainda mais inteligente. Claro. Está bem, é para já. Viene! Que sincronia com a física quântica abrange todo o pensamento filosófico. Compreendo a química avançada, recordo os poetas e a corte clássica. Isto é mesmo extraordinário! Ok, já disse, não tenho tempo. O terceiro desejo vai de pressinha. Vá. Mas tu ainda tens dúvidas? Eu quero ser ainda mais inteligente! Tens a certeza? Claro! Tens mesmo a certeza? Claro, conho! Ai, conho, é espanhol! Certezinha! Certezinha absoluta! Claro! O que é que eu poderia querer mais? Depois de tão inteligente, sou mais inteligente ainda! Bem, é que isso vai mudar muita coisa na tua vida. Olha, vão crescer-te as mamas, alargar-te as ancas, vais ter a menstruação todos os meses. Ah, conho! Ah, conho espanhol!